agradar a todo mundo e a todas as pessoas que estão à nossa escuta, à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. E ora, para quem trabalha, muita coragem, porque hoje está frio, está a menos 2 e estão um tempinho lá fora muito fresco. Se vocês estão em casa, deixem de estar, liguem-se à nossa rádio e então ouçam estas lindas músicas que eu vou passar durante às 9h30, durante 3 horas que eu estou aqui na vossa presença. Ora, e para quem viaja, uma ótima viagem. Para quem está doente, uma ótima, tenha um bocadinho de saúde e tudo de bom e que melhore rapidamente, que é o que eu desejo. Então vamos continuar com a nossa música e vai já ser Então Eu Te Amo Demais. Eu também quero desejar um ótimo dia ao meu amigo Florão, que grava-nos também a todas as emissões que a gente passa aqui, e também um ótimo dia para o meu colega Frankie e para todos os meus colegas da Rádio Arco-Íris 96.2. Me sacrifiquei imensamente. continuamos então com o conjunto Maria Albertina. Seja do Algarve ou do Minho, seja no lugar que for, todos têm o seu cantinho, todos têm o mesmo amor. Dos Açores ou da Madeira, a bairro largo que não é, todos da mesma maneira, amo Portugal com fé. Almas ardentes, fé altivez, um só ideal, onde se vê o português, isto é Portugal. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Ora pois, se vocês quiserem dar um bom dia à Rádio Arc-en-ciel ou telefonar ou pedir um disco pedido para a sua colega ou sua mulher ou para quem vocês quiserem ou para um amigo, é só fazer o telefone o 02 38 43 48 00 e a gente estará aqui para passar a música que você pretende ouvir. Então vamos continuar com a nossa emissão e desta vez é o Augusto Canário, o Popó da Namorada. Então vamos lá no Popó da Namorada. Guiada tão contente, descuidei-me um bocadinho, desfila num acidente, fiquei triste para morrer, eu até me tinha dó, minha namorada ao saber, para não me ver sofrer, emprestou o seu popó, ai, eu vi a nunca primeira, popó é negra, eu vi a nunca segunda, o popó é negra, e a tua terceira e a quarta. Eu devia tomar chata. No popó da namorada, eu assado a tua durada. água, papai é natural. Eu lanço água toda. Toda a gente, eu meto a primeira. Papai é natural. Eu meto a segunda. Papai é natural. Meto a terceira e a quarta. E a caneta na chata. Papai é natural. Eu lanço água toda. Papai é natural. Eu lanço água toda. A primeira. Continuamos então que as galvãs no calor dos teus abraços, a gente agora nem se abraçar pode, temos de ter muito cuidado. Então vamos escutar esta bonita música, o calor dos teus abraços. Saudade, desamparo, meu destino é

vivo essa magia com rosas que rumbam. Continuamos então com a nossa missão e bate as palminhas. Você sabe, quando a gente tem alguém no fio do telefone, é uma alegria que venho de estar com a nossa animatriz, a Glória, que faz a todas as quartas-feiras, mas como ela está em Portugal, bem de me telefonar a dar um bom dia e um ano no ouvido. Depois, mais logo, passarei uma cançãozinha que foi pedido dela. Até já. Continuamos então com as nossas bombocas. O meu vizinho deixa-me, ele é que sabe, ele é que sabe que deixa, se não deixa. Então,

mais. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Ai, já está tudo no borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bota mais. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Ai, já está tudo no borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bota mais. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Ai, já está tudo no borracho. Anda bem, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bota mais. Vamos curtir esta noite, hoje já ninguém nos para. Ai, já está tudo no borracho. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ora, e continuamos então com a nossa música, e desta vez é Bruna Liliana. Eu quero-te de volta. Então ela quer de volta, ele que volte. Vamos então escutar esta música. Ora, 9 horas e 47 minutos, estamos quase ao fim da nossa primeira hora. Isto passa o tempo em aboar. E então, se você ainda não se ligou à Rádio Arco-Íris, então ligue-se. Ligue-se à melhor música portuguesa aqui na nossa emissão. O fim de semana à porta, apresentada por Lourenço. Dentro do meu Quiser sumir, por amor aceito. Ora, 10 horas exatamente aqui na nossa rádio, na Rádio Barcolhi. Então estamos a escutar uns ranchinhos para quem gosta de rancho também, que a gente tem que modificar de vez em quando as nossas músicas. Então vamos ficar com mais um ranchinho de hoje e depois continuaremos com as nossas músicas de habitude. Até já. Então este ranchinho é para todas as dançarinas daqui de Orleão, que às vezes têm os seus concertozinhos também nos ranchos. Então para elas todas um ótimo dia e muita, muita saúde. É o que eu desejo. Frei, continuamos então com a nossa emissão e agora vamos ficar com Carlos Pires, o Bira de Faf. Eu vou para a cidade de Faf, é dessa terra que eu sou.

vida sem fronteira e sem país. É princesa do quadro que eu fiz. Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar. Fantasia de tanto te amar. Mas é sempre assim o meu final de cada verão. Pois termina com uma canção. Tempo que passou não volta mais a recordar. E num carro te vais assinar. Vais partir. Vais partir, vais partir. Naquela estrada onde um dia chegaste a subir, vais deixar abandonada. Vais partir, vais partir, vais partir. Ora, e vimos ouvir Clemente, vais partir. E continuamos com o conjunto António Mafra, Arrebita. Tarbita. Ai, que jopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que jopa, se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Agora a minha espinhela, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas que mulher que se aumenta, um homem não se arrebita. Chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Se há um olho que vou trabalhar, aonde será sempre fita. E quando me vi chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Para mais quem vir na venta, será sempre uma esquisita. É de dança barulhenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa, se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ora, 10 horas e 35 minutos e estamos, já passamos a nossa hora e meia do nosso programa. Então vocês estão à escuta da emissão, o fim de semana à porta. Então ficamos, vimos de ouvir o conjunto António Mafra, Arrebita, Arrebita. E vamos continuar com o DNA. É aí que a gente cai. Então vamos escutar esta bonita canção. Hey! Vida mais complicada, cada vez são mais buracos. O pobre já não tem nada e os outros enchem os sacos. À esquerda ou à direita, o caminho para escolher. Ai, meu Deus, ninguém sabe nada. Agora o povo é que se vai doer. Se povo quer saber. Ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Festa, brindar às nossas raízes, esquecer todas as promessas, tapar buracos e sermos felizes. À esquerda ou à direita, um caminho para escolher. Ai, meu Deus, ninguém sabe nada, agora o povo é que se vai doer. Se o povo quer saber, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Quer saber, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. E para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. 96.2 la FM en couleur. Ora, continuamos então com Diana Tavares, mandando a tristeza embora. A gente quer é alegria. Vamos então juntar-nos com um bocadinho de alegria. Não tristeza, não tenho tempo para encontrar a solidão. Deixei a porta e a mágoa, deixei lá fora. Ser o meu passado de ilusão. A minha vida tá do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Ei, ei, ei, ei, ei.

essa que mente de ter que esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Aí é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Então, 10 horas e 48 minutos, eu vou passar aqui uma canção que foi pedida, vou passar uma musicazinha que foi pedida da nossa animatriz de A Glória, que pede para, bom, para todas as pessoas que a conhecem, que é a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16, e é para todas as pessoas que a conhecem, e que para todos os doentinhos, e que deseja um ótimo ano de 2022, muito feliz para todos. E não esquecendo todos os animadores e todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então vou passar aqui uma canção que tem por título Duas Lágrimas, de Tony Carreira, e como ele vai cá estar no dia 21, 2 a 8 dias, estará no nosso Zenit em Orleão, e a Rádio Arco-Íris faz, é partir também desse grande programa que vai se organizar aqui em Orleão. Então vamos ouvir As Duas Lágrimas, de Tony Carreira. São duas lágrimas que eu choro, amor. Tu sabes que uma é de felicidade, outra é de dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Tu sabes que uma é quando eu te vejo, outra no adeus. São duas lágrimas que minha alma chora. Tu sabes que uma é quando volto e a outra quando vou embora. Quando chego aqui, amor, nada. Só a outra custa mais, é mais salgada, mais amarga que a tristeza. Tem outra cor, é diferente da primeira, que é por amor. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Passo a atravessar esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro. Como sabes que eu quero felicidade, abrir a dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Como sabes que eu quero te vejo outra mão bater. São duas lágrimas. Ora, então vimos de ouvir o Tony Carreira, Duas Lágrimas, que foi pedido da nossa animatriz Glória, para todas as pessoas que a conhecem, todos os doentinhos do mundo, para todos os auditórios da rádio e para todas as pessoas que a conhecem e que desejam um bom ano novo de 2021. Então vamos continuar com a música dueto Cantares de Deus Vivo. Estás aqui.

bênção para a Palestina. Vou pedir a Santiago a sua bênção para Israel. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a Venezuela. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a África do Sul. Vou pedir a Santiago paz no mundo. Meu santinho adorado, de joelhos eu te peço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Vimos de escutar o Graciano Saga, foi pedido de Madame Esperança, e que desejo um ótimo dia. E então continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez vai ser o Leonardo Uma Lágrima. Vai ser o Leonardo Uma Lágrima, e então esta canção vai direta para a Madame Pinheiro, que eu desejo umas ótimas saúde. E tudo de bom é o que eu desejo, e boas melhoras, e também para o seu marido, que tem tido sido muito forte para ela. Então vamos ouvir esta linda canção, que ela adora de ouvir esta canção. Yeah. Proibimos de ouvir Leonardo uma lágrima. E então continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é de António Lourenço. De António Lourenço para todos os seus colegas e do trabalho e para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo também o Eduardo Teixeira e o animador. Então eu desejo-lhe um ótimo dia. Então vamos ouvir a canção que tem por título O Bandaluza, O Meu Barraco Caiu. Foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos com tudo dado na breca. Tinha batom na camisa, tinha batom na cueca. O meu barraco caiu, chama o pedreiro. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barraco caiu, chama o pedreiro. O meu amor morreu comigo, vou dormir para o galinheiro. Então, e continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte da senhora Gomes de Petriologe. Então vou passar aqui uma cançãozinha que é só por gosto dela ouvir, Os Minhotos, A Marcha de Sudação. Então vamos ouvir essa canção. Eu penso que é esta que ela pediu. Vamos então escutar. Sou eu, sou eu, eu mando o melhor. Sou eu, sou eu. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ora, então, e vamos continuar com a nossa música. E desta vez vou passar aqui uma canção que é um bocadinho triste, mas ela é adorável ouvir e eu também gosto muito de ouvir. E esta música sou eu que dedico a todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão o fim de semana à porta, esta manhã, esta sexta-feira, do 14 de janeiro de 2022. Então vamos ouvir, e é a Diana Gil, A Lágrima, que também tenho pedido de uma pessoa. Vamos ouvir esta bonita canção. O jeito de te querer tanto.

Sim. Ele tem 90 anos e ele andava muito mal do primeiro-ministro, sabe? Sim, sim. E então eu fui à farmácia, com o médico receitou-lhe uma medicação, que acho que se chama vinagre ou qualquer coisa assim. Sim. E ele agora não quer outra coisa. Agarra-se a mim e olha em qualquer lado e eu vejo-me desgraçada com ele. Também está demais. Ai, eu tomo um vinagre. Ai, o filho da mãe. Acho é. Que ele é malandro. Ele é estuporado, sabe? É estuporado, é. Ai, meu filho, meu filho. E é tão bom lhe dizer, e ele leva-me até às vezes para a cama e eu digo-lhe assim, ó, oh, Agostinho, devagarinho, que me rasgas, eu assim na brincadeira com ele, sabe? Ai, eu tenho que ficar muito direitinho, só sabe que é isto, ele andou 5 ou 6 anos, andou parado, aquilo estava, parecia uma barbatana de bacalhau de molhada, de pendurada. Ai, o filho da mãe, por que me E então eu corri 5 médicos e acertámos com o médico. Mas também estou a ver que é coisa a mais, porra, que ele deu-me livre. É que eu já tenho 87 anos, sabe? Eu tenho 87, Agostinho. O meu marido tem 90. Tem 90, sim. Ah, é assim. Como é que se chama? Eu sou a Dona Carolina. Dona Carolina, sim, Dona Carolina, e o filho da mãe do marido que não é reabitado, já viu? É assim, o médico disse para tomar aquilo, se não me engano, uma vez por dia, ele toma 2 comprimidos. Eu tomo 2 por dia, é que ele está apanhado, pois. Ele anda todo pronto, mas então vamos lá ver. Não, ele é de coração, ele também anda bom de coração, ele tinha problemas das partes baixas, mas agora esse problema lá, olha, ficou resolvido de uma maneira... Pois, ora vamos lá ver então ao que interessa. E então, pronto, então na terça-feira. Deixe-me só falar mais um bocadinho, que eu também não tenho muito com quem falar. E então, eu às vezes vou ao espelho e vejo aquilo, parece uma margem de cebolo. Pois é, eu sei, cuidado com essa serinha aplique no rosto, sabe, Ana Carolina? Cuidado com essa. Pois. E até aquilo... Ai, Jesus! E então queria que vocês... Mas vocês vão-me arrancar ou dar uma paradelazinha? Não, eu vou tratar disso direitinho, Dona Carolina. A Dona Carolina está aqui na terça-feira às 3 horas e eu trato disso com muito jeitinho, vai ver. Eu vou depois o que é melhor para fazer. Oxalá que seja mais meiguinha de como eu gostinho. Já me estava a assustar. Não, tenha calma, Dona Carolina. Ah, muito bem, mas você também não deve gostar de mulheres, ou gosta, porra? Não gosto de mulheres, eu tenho namorado, ai. Eu tenho companheiro. Ah, tá bem então, pronto. Tá eu, bem? Eu então na terça-feira estou aí, tá bem? Tá bem, Dona Carolina, tá confirmada, tá bem? Pronto, muito obrigada, senha. Até lá, se quiser, Dona Carolina, então. Tchau, muito obrigada, boa tarde. Deus, obrigada. Ora, então vimos de ouvir a Dona Carolina, que queria tirar os pelos. E então continuamos com Rubem a guiar a música do Gago. Até aí são 11:35 e vocês estão à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta. Estamos apenas de 25 minutos para acabarem esta emissão. E espero que vocês estejam aí todos desse lado com muita, muita saúde. É o que eu desejo. E boa emissão à nossa escuta. Nunca gostou de mim. E só me mijou, me jogou fora. Eu que te fui, futuramente que metesses no cu, no concurso de freiras, me tornaste uma pupu e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora.

gosta bem a mim. A nossa festa já está quase a começar. Agora vem para mim, vamos fazer tchim-tchim. Começa agora, não tem hora para acabar. Com duro a dois para dançar no ioiô. Com duro a dois para dançar no ia ia ia. Com duro a dois e uma noite de prazer. Com duro a dois dança até amanhecer. Com duro a dois para dançar no ioiô.

vais. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Não te vais. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vais. O teu ciúme é o culpado desta minha desventura. Ora então, são 11 horas e 59 minutos e estou apenas de um minuto e são horas de eu me despedir de vocês. Eu só tenho a dizer o meu muito obrigado a quem me telefonou esta manhã e a todos que estiveram à escuta da nossa rádio. E então estarei cá terça-feira, se Deus quiser, com mais uma missão, as Manhãs Românticas. E então desejo um ótimo dia de sexta-feira e tudo de bom. E vocês cobram-se bem, façam muito cuidado, porque isto temos de ter muito cuidado ainda e não sei quando é que irão acabar. Então, é um grande abraço meu para todos e desejo-vos tudo de bom e muita saúde. E até terça-feira, se vocês quiserem. E vou-vos deixar com a RTP Internacional para vocês ouvirem algumas e também notícias lá abaixo. Então, até terça-feira, se vocês quiserem.